pois, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 181. Hoje é dia 26 de setembro de 2018. Agora são 8 horas e 4 minutos desta noite agradável e quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, aqui na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa dessa noite os amigos Francisco Mourão e Maria Antônia Paduan. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta, a sua participação é sempre muito importante. Em todo início de programa, nós sempre selecionamos algumas datas que merecem ser lembradas. Então nós temos aqui dia 26 do 9, no dia de hoje, é o dia em que se celebra o Dia Nacional do Surdo. Dia 27, amanhã, Dia Nacional do Idoso. E dia 28 do 9 foi a data de 1871, foi o dia em que foi assinada a Lei do Ventre Livre pela Princesa Isabel, que foi o primeiro passo no caminho da abolição plena da escravidão no país. Dia 25 do 9, nasce em Avaré, São Paulo, jornalista e escritor espírita José Herculano Pires, que desencarna na cidade de São Paulo no dia 9 de março de 1979. Para iniciarmos o programa, nós selecionamos do Espírito Emmanuel o texto denominado Em Torno da Regra Áurea, extraído da obra Estude e Viva, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Esse texto, essa obra, cada capítulo é um estudo relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo e uma questão correlata em O Livro dos Espíritos. Então, esse texto aqui é relacionado ao estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, e a questão 875 em O Livro dos Espíritos. Os temas estudados são alertamento espírita, condomínio natural, esnobismo e espiritismo, espírito de equipe, exterioridades sociais, regra áurea e ação no bem. Vamos ao texto do benfeitor espiritual Emmanuel. Quanto mais se adianta o progresso, mais intensamente se percebe que a vida é um condomínio. Partilhamos em regime de obrigatoriedade o ar ambiente e a luz solar, que nunca estiveram sob nosso controle. E, em nos referindo aos bens que retemos na terra, quando na condição de espíritos encarnados, à medida que solucionamos as grandes questões de interesse coletivo, quais as da justiça, da economia, do trabalho, da provisão ou moradia, mais impelidos nos reconhecemos a observar o direito dos outros. Seja num edifício de apartamentos ou numa fila de compras, as nossas conveniências estão sujeitas à tranquilidade dos vizinhos. Numa oficina, quanto mais importante se mostre, a produção apenas surge no rendimento preciso, se mantida na forma da música orquestral, atribuindo-se cada instrumento a responsabilidade que lhe compete. Civilização e cultura baseiam-se no espírito de equipe, com a interdependência de permeio. Princípios idênticos prevalecem no reino da alma, convocando-nos o livre-arbítrio ao levantamento da segurança e da felicidade de todos aqueles que nos comungam a experiência. Sem nenhuma pretensão de natureza política, a doutrina espírita funciona atualmente no campo religioso da humanidade, por mecanismo providencial de alertamento, induzindo-nos ao concurso natural e espontâneo na edificação do bem comum. Por séculos e séculos, conservamos no mundo ignorância e carência, guerra e criminalidade, em nome da vontade de Deus. Entretanto, o Espiritismo, restaurando a mensagem do cristianismo, que veio estabelecer a fraternidade entre os homens, pergunta a cada um de nós se estaríamos realmente certos de viver sob a vontade de Deus, se formássemos entre as vítimas da penúria e das trevas de espírito. Usemos todas as nossas possibilidades, sejam elas recursos ou aptidões, na construção dos tempos novos. Solidariedade e cooperação, entendimento e concórdia, amor a deslocar-se da teoria para erguer-se na vida prática, a regra áurea para complementar-se devidamente, não se restringe à estrutura negativa, não faças a outrem aquilo que não desejas, e sim exige plena observância da forma positiva em que se expressa. Abre aspas, é preciso fazer aos outros tudo aquilo que desejamos nos seja feito. Fecha aspas. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson. Boa noite, minha amiga Maria Antônia, meu amigo André e todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse momento. Mais uma vez, eu cumprimento a todos, né, desejando que todos estejam na paz de Nosso Senhor Jesus, para que possamos, nos próximos momentos, refletir um pouco, né, sobre essa maravilhosa doutrina que nos esclarece, que nos alerta, mas que acima de tudo nos consola e nos encoraja a seguir adiante nas nossas tarefas, nas nossas vidas. E iniciando com um texto maravilhoso, né, como não poderia deixar de ser, selecionado por você, Wilson, com a redação precisa de Emmanuel, que fica difícil a gente até destrinchar um pouco mais por conta da clareza, né, de como Emmanuel escreve. Ele é muito preciso na sua linguagem, muito claro nas suas ideias, e como é do seu estilo, Emmanuel procura explicar coisas das nossas vidas, comparando as nossas vidas com a própria natureza, com a própria sociedade. Então fica muito difícil a gente alegar que não entendeu, né, o que Emmanuel quis dizer numa lição como essa, né? E ela nos remete a tantas reflexões que o texto por si só já basta, né? Mas eu vou apenas pontuar algumas dessas ideias, né, que pelo menos me levaram a refletir sobre esse tema, com certeza Maria Antônia me complementa, me aprofunda mais a interpretação desse texto. Mas assim, num primeiro momento me veio a ideia, né, daquilo que Jesus sempre disse, de que há muitas moradas na casa de meu pai, né, e que estamos aqui numa nave, né, num planeta que nos abriga, que nos protege e que nos ensina. Estamos temporariamente aqui nessa morada, né, e por convivermos, né, temos esse convívio mútuo, obviamente temos que ter as nossas regras de convívio. E Jesus deixou muito claro qual é a regra. Ela é simples, é o título da lição, a regra áurea: faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você, e não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E parece que é uma regra, parece não, é uma regra que é aplicada em qualquer sociedade civil. Mas aqui Emmanuel procura ampliar essa interpretação para o grande condomínio da Terra. Se vivemos em pequenas sociedades, né, dentro do nosso bairro, dentro do nosso condomínio residencial, dentro do nosso condomínio empresarial, ou até mesmo dentro da cidade, dentro do estado, temos regras, né, que são locais, regionais, né, temos o nosso país e assim por diante. Mas temos uma regra mundial, que é a regra do planeta, que tem a ver justamente com essa cooperação mútua. Essa lei, ela permanece tanto no micro como no macro, né, tanto em grupos pequenos, dentro do nosso pequeno condomínio, até o grande condomínio da Terra. E o que mais, logicamente, isso nos inspira a refletir? Que temos que realmente trabalhar com o espírito de cooperação, né? Trabalhar um ajudando o outro, complementando. E Emmanuel explica isso no decorrer da lição, quando dá exemplos, né? Exemplos principalmente no que se refere aí a uma oficina ou uma empresa que produz algum produto. Cada um tem a sua função. Nenhuma é mais importante que a outra. Todas são importantes porque elas se complementam, e na ausência de uma delas, por ser imprescindível, ela pode, de alguma maneira, prejudicar o todo. Então, ninguém é dispensável. Todos nós somos imprescindíveis nesse trabalho. E, finalmente, né, assim, só para a gente começar a discutir um pouquinho, esse texto também nos remete ao fato de sermos coautores de uma obra, né? Porque se estamos nesse condomínio chamado Terra, e esse condomínio vem sofrendo um desenvolvimento, né, material, intelectual, moral, isso é fruto de um trabalho de coautoria. O Pai nos fornece as ferramentas, nos fornece os materiais, e nós somos coautores já, por sermos maiores de idade e gozarmos de livre-arbítrio e de responsabilidade para cuidarmos desse condomínio. E isso está claro, pela história da humanidade, a gente percebe, né, Wilson e Maria Antônia, que nós já tivemos situações bem mais difíceis no condomínio. Acabamos de comemorar aí, ó, lembrar aí que em 1871, nessa mesma data, assinamos a Lei do Ventre Livre, né? Então é claro que o mundo, ou o Brasil, enfim, o planeta Terra, já viveu dias até mais difíceis. É claro que não estamos ainda numa situação de estarmos em total conforto, mas é um alento, é uma esperança, porque se já chegamos a esse ponto, é porque temos condições de seguirmos adiante. Então a corresponsabilidade, a coautoria nessa obra de cuidar do condomínio também cabe a nós. É isso. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Padoan. Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui novamente. E boa noite aos ouvintes, porque sem eles nós não existiríamos, né? Nossa tarefa não se cumpriria. E o quanto é prazeroso estar aqui, o quanto nós aprendemos. Eu tenho imensa gratidão a esses ouvintes queridos. Realmente, o Francisco fez um comentário sobre o texto. Esse texto, ele é perfeito na forma como Emmanuel coloca, né? Sobre a nossa vivência na Terra como se vive num condomínio. E, embora já tenhamos passado por momentos muito difíceis na história da humanidade e na história do nosso próprio país, como exemplo citado agora da escravidão, ainda nós estamos vivendo de uma maneira que nós não estamos conduzindo muito a nossa sociedade, o nosso modo de viver hoje, com esse espírito de solidariedade que o condomínio ele exige para que, de fato, o progresso possa ser mais acelerado. E é justamente esse aspecto em que nós estamos vivendo hoje, no nosso planeta, um período de transição, né? Nós sabemos que estamos passando por um momento de transição importantíssimo para que o nosso planeta possa ser promovido num estágio de um planeta de mais paz, de mais harmonia, em que haja um progresso mais natural, sem tanto entraves quanto que nós estamos vivendo. Então, se nós estamos vivendo todas essas dificuldades, isso me faz pensar nesse texto. Ele é perfeito, eu acho que nós teremos que lê-lo constantemente, principalmente nós espíritas, porque nós sabemos o quanto que a doutrina nos alerta realmente para a necessidade de nós sermos fraternos, de cumprirmos a proposta de Jesus de exercer a fraternidade. E para que possamos exercer a fraternidade, nós temos que ter essa noção de fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para, que fizessem para nós, não é? Eu acho que esse raciocínio positivo de colocar para a gente, como é que nós devemos conduzir a vida, é muito importante, porque se nós sabemos o que é importante para nós, quais são nossas necessidades, nós também precisamos olhar que o outro tem as mesmas necessidades que nós e gostaria de ser tratado como nós gostamos de ser bem tratados, né? E é o que está faltando muito hoje no mundo. As pessoas estão muito preocupadas com os seus interesses pessoais, às vezes em situações muito simples, né? Em situações no transporte público, num comércio. A gente adentra num comércio, nós percebemos as pessoas não tendo esse espírito de solidariedade, né? E eu vejo que a doutrina, nesse aspecto, nos traz esse chamamento. E aí vem os espíritos como Emmanuel, com essas mensagens tão perfeitas, né? Que só faz com que nós acordemos. E nós teríamos que estar... E nesse aspecto eu vejo a importância desse programa, porque a leitura desse texto... ela vale muito a pena para que nós façamos a reflexão de como nós começamos o nosso dia. Porque o primeiro condomínio que nós vivemos é na nossa casa, é no nosso lar. Nosso lar também é um condomínio, não é? Se não houver uma colaboração, uma solidariedade dentro da família, nós não teremos harmonia familiar. Que, aliás, é isso que vem contribuindo para que muitas famílias se desorganizem. Elas não se desintegram, mas elas se desorganizam. E aí surgem os sofrimentos, as dificuldades de convivência e relacionamento. Então, eu vejo que esse texto ele é muito rico, não só em relação à sociedade, em relação à história da humanidade, mas trazer para dentro de nós essa questão dentro do nosso lar, que é tão importante a família como a doutrina preconiza. Muito bem, eu tenho aqui alguns apontamentos e para compartilhar com vocês, tá, amigos? Para o nosso amigo ouvinte acompanhar também de lá, e o amigo ouvinte que quiser acompanhar aqui pelo Facebook também, faça ali sua pergunta, pode entrar, a gente vai responder o quanto antes aqui no ar mesmo. Quando a gente ouve o termo condomínio, a gente vai perceber que significa algo de domínio comum. E quando eu ouvi domínio comum, eu pensei na coisa pública. A coisa pública é muito confundida, né? As pessoas pensam que o que é público não é de ninguém. quando na verdade o que não é público é o que é público é porque é de todos. E se é de todos, todos são responsáveis pela manutenção, pelo uso adequado, pelo cuidado com essas coisas. Pensando dessa forma, o próprio universo, a Terra que nos recebe, é de domínio comum da humanidade. Todos nós utilizamos os recursos que nos são oferecidos, portanto, somos responsáveis por esses recursos. Assim como num condomínio mesmo que a pessoa vive lá, tem ali o portão eletrônico, né? Se ele não cuidar direito da fechadura, vai quebrar, né? O síndico vai ter que arrumar, e quem vai pagar? Quem vai arcar com aquilo? Todos os condôminos. Não é aquela coisa, ah, quebrou, o problema é dele arrumar. Não, a nossa vida é assim. Toda vez que alguma coisa no mundo externo quebra ou não vai bem, se não tem o nosso auxílio, a correção daquilo será um custo para nós também. E é o que o texto diz, nós jamais seremos felizes enquanto houver problemas e dores e sofrimentos no lado de fora, quando eu digo o que não é nós, né? Tudo que não é nós é o mundo de fora. Então, enquanto tiver sofrimento nesse mundo, a gente também vai sofrer. A vida não será boa. Então, a gente só vai evoluir de fato quando todos, como a Maria Antônia bem colocou, nos dermos as mãos para que possamos crescer juntos. E outra palavrinha chave aqui que me chamou a atenção é quando ele fala sobre interdependência. Interdependência é uma coisa, são coisas que se dependem mutuamente. Veja, é diferente de dependência. Dependência é quando é unilateral, né? De um lado eu tenho uma dependência de alguém. Agora, interdependência é quando eu dependo de alguém e este alguém também depende de mim. Então veja que quando falamos em condomínio, não falamos somente da nossa responsabilidade em resolver a coisa externa, mas também do outro de resolver os nossos problemas. Então, quando nós nos fazemos bem, quando nós cuidamos de nós mesmos e nos colocamos numa situação positiva, a gente colabora com as pessoas. E assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a responsabilidade sobre o outro. Temos sim, de educar, de cuidar do outro, de tentar consolar e tirar o sofrimento do outro. Mas também, talvez, também não, a palavra está até errada, acho que prioritariamente temos conosco. Porque quando a gente resolve as nossas dores, os nossos problemas e se faz forte, nós também colaboramos com o outro. E é nesse sentido que solidariedade me chama a atenção. Solidariedade de sólido vem da habilidade de ser sólido, de ser firme, de ser concreto. Uma vez que eu me torno sólido e firme, eu posso servir de base para o meu companheiro, para o meu irmão de caminhada. Porque se eu ando todo capenga, todo torto, todo, né, quebrado, como que eu posso ajudar alguém? Eu não tenho condição. Então é a responsabilidade que temos conosco. E eu me lembro aqui de uma palestra do Divaldo, que ele conta que em determinado ponto da vida ele estava muito triste, se sentindo muito solitário, quando a Joana, a benfeitora espiritual, se aproxima e, percebendo a sua tristeza, ela pergunta, né, o que você tem? Ele diz, minha irmã, eu estou muito triste, eu me sinto muito sozinho, né, essa vida de celibato, sem ter uma família, só viajando, eu sou muito bem recebido por amigos, mas às vezes eu me sinto muito solitário. E aí eu nunca me esqueço da resposta dela. Ela disse, meu filho, sempre que você se sentir solitário, procure alguém para ajudar. Só é solitário quem não é solidário. E isso, para mim, foi muito forte. Porque quando você deixa de olhar para você, como a Maria Antônia bem falou, o Francisco, né, Francisco, falou sobre os problemas pequenos que muitas vezes a gente tem na vida, no dia a dia, ou foi a Maria Antônia, né? Na nossa casa, no transporte, coisas pequenas. Quando a gente para de olhar para essas coisas e vai olhar a vida, o problema dos outros realmente, e a gente está bem para ajudar o outro, os nossos problemas não são nada, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Esse texto é maravilhoso, né? Pois é interessante, porque o Wilson foi para um plano bem macro.

Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo, com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Mas, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo-se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Nós vamos agora para os comentários e a gente volta depois para ler o item 6. Olha, esse é um capítulo muito importante, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente para aqueles que já têm um certo conhecimento do Evangelho, em especial os espíritas, que chama a responsabilidade daqueles que já conhecem um pouco sobre essa mensagem moral, do que devem fazer com essa mensagem, né? Jesus deixava claro que nós já temos o reino de Deus dentro de nós, né? E a doutrina espírita reconfirma, né, que a lei divina tá marcada no nosso espírito por meio da nossa consciência, e à medida em que nós vamos tomando conta dessa, nos apercebendo, né, dessa consciência, nós nos tornamos mais responsáveis. E é claro que isso vai se aclarando, né, na medida em que a gente vai esclarecendo, na medida que a gente vai experimentando, vivenciando, aprendendo, vamos tendo mais subsídios para compreender certas coisas da vida e vamos adquirindo mais conhecimento. Porque, na verdade, tudo o que precisa ainda ser revelado vai sendo revelado aos poucos, na medida em que nós temos condições de compreender, né? A gente faz esse paralelismo com o aprendizado dentro da idade humana, né? Sabendo que na idade infantil não há como assimilar conceitos complexos, né, de física, de matemática e assim por diante. Tudo é revelado de maneira gradativa na medida em que ocorre o desenvolvimento. Agora, para aqueles que já têm um certo esclarecimento, cabe colaborar, cabe esclarecer, cabe auxiliar. Quer dizer, é um texto totalmente correlacionado com o texto anterior. E Jesus, né, diante daquela multidão, daquela época, que a gente sabe que tinha limitações, né, na compreensão de certas coisas, mas que já de alguma maneira no seu espírito já tinham condições de aprender algo a respeito da vida espiritual, traduzia conceitos importantes da vida espiritual por meio de parábolas, por meio de histórias, histórias do cotidiano, né? Dando exemplos que eram de alguma maneira possíveis para aquela comunidade compreender. Aos seus discípulos mais próximos, aos apóstolos, certamente Jesus podia destrinchar um pouco mais, podia aprofundar um pouco mais esses conceitos, podia explicar mais profundamente os sentidos das parábolas, porque já tinham também, reuniam condições para isso, né? Então, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é em que estágio estamos, né, Maria Antônia? Em que estágio estamos no nosso nível de compreensão? Porque esse nível de compreensão é proporcional à nossa responsabilidade. Só isso. Tem tudo a ver com o nosso posicionamento quanto a não nos omitirmos diante da ação no bem. É isso. Você bem colocou essa questão da responsabilidade. Na verdade, nossa responsabilidade aumenta à medida que nós adquirimos o conhecimento, né? E quando ele fala que não ponhais a candeia debaixo do alqueire, na verdade, ele está alertando que justamente sobre esse compromisso. Já, né? Temos luz. Que aquilo que nós já temos é porque temos a luz, né? E que essa luz ela não tem que ficar escondida. Ela justamente precisa iluminar os caminhos de outros, iluminar o ambiente onde estiver. Mas que luz é essa, né? Então é justamente a luz da mudança íntima, a luz que Jesus, que os ensinamentos de Jesus nos trouxe para a nossa mudança íntima. Porque à medida que nós nos mudarmos, nós seguimos os seus ensinamentos, naturalmente nós teremos atitudes novas, atitudes salutares, teremos atitudes de pacificação. E aí nós teremos uma maneira mais saudável, mais pacífica de viver com o outro, porque não basta ter o conhecimento. O conhecimento ele não pode ficar no intelecto, ele tem que permear nossos sentimentos e, por sua vez, permear as nossas atitudes, né? Por isso mesmo que nós falamos ainda há pouco sobre a questão da solidariedade. Então, aquele que tem mais precisa de compartilhar, não é nem dividir, porque quem divide não fica com menos, não multiplica, fica com menos, né? Mas quem compartilha, né, continua possuindo o conhecimento, continua tendo a luz e ainda semeia a luz para tantos outros, que muitas vezes pode ser muitas pessoas, né? Muito bem que é colocado. O papel nosso aqui na rádio, é o papel nosso quando nós vamos para uma exposição, não é? E por isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós temos que nos conduzir de acordo com aquilo que nós ensinamos. Eu vejo isso uma responsabilidade muito grande. Certamente, né, Wilson e Maria Antônia, esse assunto já deve ter sido abordado num programa anterior, parece que é uma continuação, correto? É uma continuação? Sim, sim. Não sei se os ouvintes de hoje relembram, né, o trechinho que eu vou tomar a liberdade de ler novamente, em que Jesus comenta sobre isso. Jesus diz assim no Evangelho de Mateus: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus." A Maria Antônia deu um exemplo muito interessante sobre o compartilhamento, porque luz, né? Luz, a gente não tem como dividir luz, né? É isso que é interessantíssimo, né? Luz quando está aqui, ó, em cima da mesa ou numa luminária, não tem essa, quer dizer, ela ilumina tudo, ela, não, ela sempre vai ser a luz, ela não deixa de ser luz, né? Lembrando, né, que candeia é uma pequena lamparina usada na época, né, e alqueire, um pequeno cesto, né, como uma medida padrão usada também na comercialização na época. Então Jesus dava esses exemplos super simples, né? Não vai pôr um cesto em cima de uma lamparina, que obviamente essa luz não vai poder ser propagada. E olha só que interessante, né? Ele faz esse paralelo com a nossa luz interior, com as nossas potencialidades, com os nossos talentos, com as nossas qualidades, com aquilo de bom que nós já conseguimos conquistar. Ele nos convida a compartilhar isso. E certamente a gente não fica com menos quando a gente compartilha. Lá na escola de agronomia tem um professor que fala assim, ó, o conhecimento, ele, quando ele é compartilhado, ele não é dividido. Ele permanece na mesma concentração. Ele fala assim. E é a mesma coisa. Quer dizer, a gente nunca vai deixar de ser o que a gente é quando nós compartilhamos aquilo que nós já temos de bom. Nós não perdemos, pelo contrário, nós ganhamos. De fato, e muito interessante, Francisco, quando você fala sobre o conhecimento, porque o que me vem em mente é isso. Não coloqueis a luz. A luz é conhecimento. E a definição de conhecimento é a relação entre o aprendiz e a informação. Então, quando eu transmito uma informação para alguém, é só uma informação. Eu transmito dados ou informações. Agora, do relacionamento de quem recebe essas informações com essa informação, dessa transformação é que dá o nome de conhecimento. E aí, então, é que se faz luz, quando se torna conhecimento. Então veja que não adianta ler pilhas e pilhas de livros. Isso não é conhecimento, são informações. Se isso ainda não lhe afetou, se ainda não lhe transformou, se não mudou o rumo das suas decisões, da sua conduta, ainda é informação. Então é isso o que não é luz, é isso que não é compartilhado. Você compartilha aquilo que se tornou luz em você. Mas aqui eu queria dar ênfase numa colocação de Kardec aqui, quando ele fala sobre as religiões que durante tanto tempo tentaram ocultar do vulgo essa luz. E assim, de minha parte, com todo respeito aos nossos irmãos ouvintes que têm também, que gostam, que se identificam com outras religiões, eu, por exemplo, já tive a oportunidade de estudar um pouco o hinduísmo e eu achei tudo muito complexo, tudo muito complicado para mim, isso particularmente, o Wilson aqui. Eu achei muito complexo, eu não consegui me identificar por isso. Eu conheci um pouco de teosofia, eu fui estudar também achei muito complexo. O estudo dos corpos, dos planos astrais diversos. Aí a gente vai ao Espiritismo e fala, é isso. José Herculano Pires, que inclusive nós citamos no início, ele era estudioso da teosofia. Mas quando ele conheceu, quando ele recebeu o Livro dos Espíritos, ele falou, para, está tudo ali. Né? Sintético, organizado, objetivo. Conciso, objetivo. Isso é luz. E quando a Maria Antônia bem citou, quando a Maria Antônia lê alguma coisa, extrai uma lição de lá e aquilo para ela é tão maravilhoso, ela pega aquilo e vai falar numa palestra e vai compartilhar com o outro aquilo que para ela foi magnífico, mas às vezes aquilo falou para ela, iluminou ela, porque é o momento em que a Maria Antônia precisava daquela luz, naquele setor, talvez não seja para o outro. Para o outro é uma mera informação, ainda não vai modificá-lo. Isso mesmo. Esse aspecto, essa análise que você fez, ela é bastante interessante, porque quando a gente tem esse conhecimento elaborado, a gente se modifica. E é por isso, né, que com a doutrina a gente aprende, né, que a instrução é muito importante. Buscar as informações, buscar o conhecimento é muito importante. Mas é preciso nós tomarmos muito cuidado de trazer as informações para dentro de nós, para que de fato faça em nós a transformação que nós precisamos. Então, quando você citou esse exemplo, que às vezes eu posso encontrar uma informação que me toca, que me leva a mudanças, e daí eu vou para uma palestra e passo isso para outras pessoas, pode não afetá-las. De fato, isso a gente observa muito, né? Nós que somos palestrantes, que às vezes está falando para 50 pessoas, né? Um grupo grande de pessoas, mas aquela que se sente tocada, aquela que o conhecimento tocou, né? Que não foi só uma informação, aquela pessoa vem conversar, vem agradecer, vem pedir bibliografias. Ai, olha, vem dizer pra gente, olha, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Sempre tem alguém. Então, veja que lindo que é o processo do relacionamento humano e das relações entre os espíritos encarnados. É, voltando naquele aspecto do condomínio, o quanto que cada um de nós somos responsáveis pelo crescimento do outro e o quanto que o outro também é responsável pelo nosso crescimento, né? E nós, de fato, vamos crescer quando aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos como informação e que nós transformamos isso num conhecimento que nos faz mudar a atitude. Maria, que é o que a doutrina espírita tanto preconiza, a necessidade da reforma íntima, né? O que é bacana é que um fala uma coisa, puxa... Faz um link para o outro. Cada um de nós três é tocado pelo que cada um fala. Verdade. Você acabou de falar uma coisa que me tocou em outra coisa, me fez lembrar outra coisa. Você falar, Maria Antônia, sobre as palestras, né? E sobre o fato de... Realmente, você está passando algo, uma informação que para você é um conhecimento que te tocou e que certamente não toca no primeiro momento a todos, mas toca a alguns. É impressionante como Jesus deu a sua mensagem de maneira clara, de múltiplas maneiras, porque me veio à mente a parábola do semeador, né? Que quando a gente distribui luz, é quase a mesma coisa que está distribuindo sementes. A gente está jogando sementes. E a gente está distribuindo luz, quase sempre, se a gente está distribuindo bem a luz, está distribuindo com amor. Semente é a mesma coisa. E quando você fala que um outro toca, tem a ver com o solo, tem a ver com a fertilidade, com o momento, com a adequação daquela semente cair naquele local, naquele momento adequado. Uma outra cai no terreno árido, mas né? É natural, absolutamente é. Natural, faz parte disso. Porque, como acabamos de ler, cada um de nós, irmãos, estamos num estágio. É natural isso. O que não podemos é nos omitir de semear. O que não podemos é nos omitir de distribuir a luz que às vezes achamos, né, por subestimar a nós mesmos, achamos que não vale a pena, mas que pode sim ser muito útil e importante a outros. Então, Jesus deixou claro isso, da nossa responsabilidade em nos auxiliarmos mutuamente, porque ao momento em que estamos nos auxiliando mutuamente, estamos certamente contribuindo para a felicidade do mundo. Nós, espíritas, entendemos, né, que se já chegamos nesse estágio de já adquirirmos, possuímos um pouco de luz, um pouco de esclarecimento, um pouco de conhecimento, é porque alguém semeou em nós, né? Alguém fez com que nós nos tocássemos, né? A respeito das coisas, não é? É isso que a gente precisa entender sempre. É isso. Bem, dia 26 de setembro, hoje, são 20 horas e 51 minutos, estamos ao vivo aqui. E vamos avançar para o item 6. Vamos aproveitar aqui para a gente poder finalizar esse assunto. Não que tenhamos pressa, né? Não temos pressa nenhuma, mas vamos finalizar esse assunto aqui. Aí o próximo programa a gente já segue para o próximo. Então, item 6. Kardec diz assim: pergunta-se, por que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conserva impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser. Porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer, abre aspas, eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Fecha aspas. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. É um complemento mais ou menos daquilo que a gente estava falando, né? É muito bacana como Kardec escreve, né? Ele faz ligações muito perfeitas, né? Ao puxar esse trecho do Evangelho, aos que já têm, ainda mais se dará, né? Que tem a ver justamente com isso. Na medida em que nós vamos ganhando mais capacidade de percepção, de raciocínio, de entendimento, obviamente estamos aptos a receber informações mais complexas. É o mesmo exemplo, vamos dizer assim, da escolaridade. É a mesma coisa. Passamos por esse estágio, já estamos aptos a receber um conceito diferente, mais complexo, mas que, de certa forma, é fundamental termos a base anterior para poder compreender. E é assim que, logicamente, a humanidade vai assimilando as questões da sua própria natureza, né? Da sua origem, do seu destino, dos seus problemas e de tudo mais. Como a gente estava falando no trecho anterior, né? Os apóstolos, né? De Jesus, os seus discípulos mais diretos, eles, logicamente, eram escolhidos a dedo e já tinham condições um pouco diferenciadas de compreender mais profundamente a mensagem de Jesus, tanto é que se tornaram depois propagadores dessa boa nova. E isso me lembra, né? Aos que já têm, ainda mais se dará, tem também aquele outro trecho, né? Muito será pedido a quem muito for dado. Não é só dar mais para quem já tem, não. Aquele que já tem, mais será pedido. Ou seja, a responsabilidade aumenta. E eu lembro de outra parábola, que é a parábola dos talentos, né? Em que aquele que tinha uma capacidade pequena recebeu um talento para tomar conta, ficou com medo, escondeu o talento. Aquele outro que tinha 3, 4, negociou mais, multiplicou. E é por aí. Aquele que tem mais talentos, ele tem responsabilidade de multiplicar esse talento. Aquele que tem mais luz, tem responsabilidade de iluminar mais. E é muito interessante que, nesse trecho de Kardec, está claro que, naquele momento em que Jesus esteve fisicamente conosco, ele revelou até onde dava para revelar, diante do ponto evolutivo que estava a humanidade naquele momento. Mas é claro que a humanidade não para. Ao receber, assimilar aqueles conceitos que são inovadores, a humanidade continua trabalhando com isso e se capacitando. Acho que eu vou usar essa palavra. Ela vai se capacitando ou estando mais apta a receber outros. Que é justamente a próxima revelação, que foi justamente o Espiritismo. Né? Jesus não continuou, não parou de divulgar ou de revelar as verdades a respeito do mundo espiritual. Pelo contrário, na medida em que a humanidade vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai se capacitando, essas verdades vão se aclarando cada vez mais. Os conceitos, logicamente, vão sendo fornecidos num nível mais complexo, porque estamos mais aptos a compreender. Nem todos, mas talvez a maioria. Cá estamos nós hoje, diante dessa situação, para refletir sobre isso. Aproveitar aqui para mandar um grande abraço para a nossa amiga Isabel Bueno Quirino, que está nos acompanhando, que mandou aqui um joinha aqui pelo grupo, que o Luiz Pessoa Guimarães, que também está nos acompanhando, né, lá pelo grupo de simpatizantes aqui no Facebook, um grande abraço a todos. É assim, por vocês realmente, que nós estamos aqui como o Francisco e a Maria Antônia bem colocaram. Maria Antônia, quer acrescentar alguma coisa sobre essa parte da leitura? Foi muito bem exposto, o Francisco explorou bastante o tema. Sem dúvida. Vamos agradecer aos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita. São patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, né? Essa edição aqui de quarta-feira e a edição de domingo do programa Visão Espírita é patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste. São simpatizantes, amigos, que unindo esforços tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês. E você que ainda não colabora, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Existem muitas formas. Você pode anunciar o seu negócio, se você for um pequeno empreendedor, ou tiver uma grande empresa, né? Ou trabalhar numa grande empresa. Divulgue aí o seu negócio no aplicativo da União Rádio Web. É bem provável que você esteja ouvindo esse programa a partir do seu smartphone. Se você observar na parte inferior, você vai ver ali um banner do projeto Vadimecum Espírita, do nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O banner da sua empresa, do seu negócio, também pode estar ali, né? E compartilhe, atribua também ao seu negócio os valores elevados que são compartilhados aqui por este programa. Mas se você preferir, você também pode depositar qualquer valor na conta poupança 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir, conta poupança número 71850-4/500, agência 5189, Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. E para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. O nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães mantém ali uma página atualizada diariamente com cada centavo daquilo que entra e daquilo que sai. Todos os investimentos. Nós ficamos agora com música. O nosso amigo André Sanson selecionou uma música. É a música que o Francisco... É, então, a música foi selecionada pelo Francisco Mourão, né? O nosso amigo André conseguiu encontrá-la aí e a gente vai ouvir agora. Retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria. Murmúrios de luz que aos céus acendem, o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvida as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz, conduz a voz, Virgem Maria. Amigos ouvintes, estamos de volta. Você que acessou agora, acabou de ouvir essa linda canção que eleva a alma, escolha do nosso amigo Francisco Mourão. Nós estamos chegando no terceiro bloco do programa dessa noite, onde estudamos a obra Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, de Allan Kardec. É um opúsculo traduzido por Salvador Gentili e publicado pela FEB. Antes do texto, quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a nossa amiga Vera Castanho, lá de São Pedro, que também está nos acompanhando. Um grande abraço, minha amiga. Muito obrigado pela companhia. Também quero mandar um abraço para Karina Pinheiro, que sempre nos acompanha lá de Americana. Fique com a gente. Nós avançamos para o item 18, Manifestação dos Espíritos. Os Espíritos são livres. Se manifestam quando querem, a quem lhes convém e também quando podem, porque não têm sempre a possibilidade. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazer com que venham contra a sua vontade, nem fazê-los dizer o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado, ou responderá a tal ou tal pergunta. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos princípios mais elementares do Espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. Isso é um pilar da doutrina, né? Um princípio básico da doutrina espírita, na qual a única diferença entre espírito e alma é que o espírito não está encarnado, né? Não tem um corpo físico. Da mesma maneira como nós, né? Nós não somos forçados a nada, nós temos a nossa liberdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, temos as nossas vontades, não é? E que somos chamados certamente para as nossas reuniões, responsabilidades ou qualquer tipo de compromissos, e cabe a nós poder estar e também querer estar lá. Da mesma maneira os espíritos. Kardec é muito racional, muito preciso em explicar, né, de uma maneira muito clara, de que os espíritos não vão atender a caprichos, porque são seres inteligentes como nós e que gozam de liberdade como nós, né? Então, dentro de uma relação séria, né, e de respeito, não há como haver coação, não há como haver obrigação. E é isso que esse item, né, da manifestação dos espíritos está explicando, que os espíritos gozam dessa lei de liberdade, assim como nós também gozamos dessa lei de liberdade. É isso. Maria Antônia? Eu penso que é preciso tomar muito cuidado com essas questões. Talvez o item seguinte trate disso, né? Que quando existem pessoas que trabalham com a questão mediúnica de maneira irresponsável, elas podem estar sujeitas a um processo realmente incorreto, porque, como bem disse o Francisco, aquele que trabalha com seriedade, com a mediunidade, não fica à mercê dos espíritos. e principalmente os bons espíritos, porque assim como nós temos a nossa vontade, os espíritos também têm vontade deles. Porém, tem aqueles espíritos que se propõem a bagunçar mesmo, né? A fazer de conta que... E daí, os médiuns dizem que evocaram fulano, beltrano, ciclano, e isso é muito perigoso, porque, na verdade, não acontece isso. Até porque tem, para que haja uma manifestação mediúnica, existe todo o processo de ordem física, né? Da manifestação mediúnica, que precisa ser compreendido para que isso realmente não vire um charlatanismo. E que, de fato, é charlatanismo quando você diz que faz o que não faz. Acho muito interessante. Eu não me lembro em qual obra foi, se foi no Céu, ou, no Céu e o Inferno, mas é de Kardec, que tem um caso de que um passarinho, um pássaro que caiu do ninho, perdeu os ovinhos, alguma coisa assim, que morreu, se manifesta para falar o que aconteceu. E Kardec pergunta se isso era possível, né? Se um animal poderia, sendo evocado, se ele poderia se manifestar. E a resposta do Espírito foi: evocai as pedras e elas responderão. Quer dizer, quem do lado de cá não estuda, não conhece, não sabe como se dá o fenômeno, o mecanismo, e se propor a evocar, sempre vai ter alguém do outro lado para responder, né? Espíritos batedores, para fazer chacota. Então, daí a importância, né? Estou ressaltando aqui o que o Francisco falou do preparo adequado do médium, do estudo do médium, né? Da educação mediúnica, para que possa exercer a mediunidade de forma responsável. E do crivo da razão e do bom senso, né? Sempre. Isso Kardec falava, nossa, várias vezes: rejeite 20 verdades, mas procure nunca aceitar uma mentira. Então, nisso ele foi, por isso que ele foi tão feliz ao estabelecer os alicerces da doutrina espírita, que tudo passa pela razão, tudo passa pelo bom senso, pelas questões de bom senso. Se o espírito é sério, se o espírito é de alguma maneira evoluído, certamente não está sujeito a nada, obviamente não. Então, se houver um questionamento, ele tem bastante maturidade suficiente para entender. Exatamente. Que é muito pelo contrário, né? Que nós é que temos que fazer esses questionamentos, justamente para não ficar à mercê de qualquer um, né? Exatamente. Vamos para o item 19. Diz Kardec: há pessoas que obtêm regularmente e de alguma forma à vontade a produção de certos fenômenos. Mas há que se anotar que esses são sempre efeitos puramente físicos, mais curiosos do que instrutivos, e que se produzem constantemente em condições análogas. As circunstâncias nas quais são obtidos são de natureza a inspirarem dúvidas, tanto mais legítimas sobre sua realidade, quando são geralmente objetos de uma exploração e, frequentemente, quando é difícil distinguir a mediunidade real da prestidigitação. Os fenômenos desse gênero, entretanto, podem ser o produto de uma mediunidade verdadeira, porque pode ocorrer que os espíritos de baixo estágio, que talvez tinham tido esse ofício, se comprazam nessas espécies de exibições. Mas seria absurdo pensar que os espíritos, por pouca que seja sua elevação, se alegrem em se exibirem. Isso não enfraquece em nada o princípio da liberdade dos espíritos. Aqueles que vêm o fazem porque isso lhes agrada, mas não porque sejam constrangidos. E do momento que não lhes convenha mais vir, se o indivíduo for verdadeiro médium, nenhum efeito se produzirá. Os mais poderosos médiuns de efeitos físicos ou outros têm tempos de interrupção, independentemente de sua vontade. Os charlatões não os têm jamais. De resto, esses fenômenos, supondo-os reais, são apenas uma aplicação muito parcial da lei que rege as relações do mundo corporal com o mundo espiritual, mas não constituem o espiritismo, de sorte que sua negação não enfraqueceria em nada os princípios gerais da doutrina. É bem o que a Maria Antônia estava falando, né? Exatamente o que a Maria Antônia estava falando. Há muitas formas dos espíritos se manifestarem. Formas mais rudimentares, mais simples, e formas mais complexas, mais sutis. E a gente faz isso, né, quando faz um retrospecto da própria evolução da comunicação da humanidade encarnada, isso também foi assim. Não é por meio de a linguagem, né? Os meios de comunicação, eles foram evoluindo com o tempo. A mesma forma a gente observa num processo de intercâmbio de comunicação entre o plano espiritual e o plano encarnado. Quer dizer, claro que há espíritos que se manifestam das mais diversas formas, aqueles das formas mais rudimentares, mas não deixa de ser uma comunicação. Muitas vezes essa comunicação não tem um sentido específico, ou uma mensagem a passar. Francisco, eu quero até aproveitar aqui. Pois não. Já que você está no meio da sua resposta, vou aproveitar aqui e vou te fazer uma outra pergunta. Aqui ele fala muito sobre aparições públicas, exibição pública. Isso é muito importante a gente citar para o nosso ouvinte agora. Como funciona o processo de comunicação dos espíritos para o espiritismo? Isso se faz publicamente? Não. Ou não? Como não. Se dá essas comunicações? Quais são os objetivos dessas comunicações? Exatamente. Com essa base a gente vai poder identificar o que é sério ou não. Né? Essas comunicações se fazem num palco, diante de uma plateia? Como que é isso, Francisco? Não é isso. Na verdade, assim, é muito importante, né, aqueles que nos ouvem, que estudem, né, por si próprios, para poder compreender isso. Aqueles que nunca participaram de um trabalho mediúnico, por exemplo. O espiritismo surgiu, obviamente, da observação de fenômenos públicos, né? Aliás, Kardec foi convidado um dia a participar de um acontecimento que, na época, lá na França, era um acontecimento social, teatral, que servia até por motivo de curiosidade, de divertimento e tudo mais. Kardec, ao observar essa exibição pública, percebeu que por trás disso havia uma comunicação inteligente. Que são as mesas girantes. Que eram as mesas girantes e tudo mais, que, como a gente está falando dessas comunicações mais brutas, mais físicas, né? É muito importante a gente entender isso, que há um processo de evolução nessa comunicação. Claro que a comunicação se inicia de uma maneira mais física, mas a comunicação perfeita, verdadeira, é aquela constante por meio da nossa intuição, da nossa conexão com os nossos benfeitores o tempo todo, porque sabemos que os espíritos estão conosco e nós estamos com eles, e eles estão nos influenciando e nós influenciando a eles. Mas essas comunicações iniciais serviram, obviamente, para despertar os princípios básicos da doutrina espírita. Agora, a comunicação séria feita hoje, após o desenvolvimento da doutrina espírita, nunca é feita no ambiente público, muito menos no ambiente em que nós possamos trazer convidados para participar das reuniões e tudo mais. Não. As comunicações sérias precisam de, primeiro, pessoas estudadas na doutrina, que conheçam a doutrina e que estejam ali de coração aberto para trabalhar no bem. Alinhados a um mesmo alinhados objetivo. A um propósito. É como qualquer tipo de conexão no plano encarnado. Se você quer fazer um projeto, e esse projeto é do bem, quem você vai procurar? Pessoas que estão alinhadas nisso. Se existe uma comunidade que tem um plano criminoso, vai procurar quem? Vai procurar os honestos? Mesma coisa, vai se alinhar com aqueles que pensam do mesmo jeito, estão intencionados do mesmo jeito. Então, como a gente está falando aqui de comunicações sérias, o grupo precisa ser sério, ele precisa ser harmônico nas suas intenções, nos seus propósitos, na sua persistência, na sua vontade absolutamente desprendida, voluntária, de renunciar a tudo simplesmente pelo prazer de estar ali. No momento em que nós nos colocamos nessa faixa, que tipo de espírito vai querer se comunicar conosco? Se os espíritos nos assistem, nos veem, estão conosco, somente aqueles que querem, logicamente, usar daquele grupo como uma ferramenta para o bem. Certamente são aqueles espíritos que querem se comunicar buscando passar princípios bons, morais e verdadeiros, é que vão se alinhar nessas comunicações. Quando nós nos desalinhamos, nos desarmonizamos, certamente vamos entrar em faixa com outros espíritos. Isso não é nem bom nem ruim, é importante que a gente deixe claro. É simplesmente um ato de ação e reação. Simplesmente teremos manifestações? Sim, teremos. Mas de manifestações de espíritos que também não estão pensando num princípio de organização, num princípio moral elevado. Haverá comunicação? Haverá. Mas será nesse sentido, com outro tipo de comunidade, não é? Maria Antônia, se a pessoa hoje desejar falar com um espírito para obter uma informação, uma orientação, e ela procure uma casa espírita, ela conseguirá isso? Ela pode buscar a casa espírita com intenções específicas, mas nem sempre ela vai obter, porque é exatamente o que foi dito anteriormente. Os espíritos têm sua decisão, têm a sua escolha, ele decide se ele quer ou não, mas acima de tudo é necessário saber os objetivos, por que razão está sendo solicitada aquela informação. E se aquela informação solicitada, ela vai ser adequada para a necessidade daquela reunião. Aliás, eu gostaria até de pontuar um pouco mais, acho que o Francisco falou muito dos aspectos da comunicação, e eu gostaria assim, de lembrar, embora eu não seja participante de reuniões, de manifestações mediúnicas na Casa Espírita, mas lembrando, assim, tanto na leitura do Livro dos Médiuns e outras obras espíritas, que a mediunidade é um fenômeno que todos nós temos, todos nós encarnados. Porém, que aqueles que estudaram, que já treinaram, que estão mais preparados para ter essa percepção, que a mediunidade, essas pessoas, elas poderão, esse processo, ele é uma ferramenta de auxílio para os espíritos desencarnados, que necessitam do auxílio, da compreensão, da orientação. E por que é que ele precisa dessa orientação numa reunião mediúnica? Porque muitas vezes ele já partiu, ele está no plano espiritual, mas ele não tem ainda consciência plena do que lhe aconteceu. E ele fica muito ligado aos processos terrestres, né, às necessidades da Terra, e ele não se desvincula. Então, muitas vezes, ele precisa perceber, se comunicar, e daí tem as reuniões mediúnicas em que o coordenador da reunião vai orientar, que é o orientador, vai orientar esse espírito quando ele se manifesta. Ele é orientado, daí que ele vai tomar consciência do que está acontecendo com ele. Que, de fato, ele já não tem mais um corpo, que ele está podendo se comunicar através do médium, né? Ele toma essa consciência e aí ele consegue perceber a presença de outros amigos da espiritualidade que já vem tentando há muito tempo auxiliá-lo, mas que ele não se desperta. Então, o que é feito? Se realiza a reunião mediúnica justamente para auxiliar o despertamento desses espíritos. Então, a reunião mediúnica, ela tem sim, um peso muito importante dentro da doutrina espírita, porque ela é uma ferramenta extremamente importante, fraterna, de socorro a muitos nossos irmãos desencarnados que ainda não tiveram o desprendimento total do plano terreno e precisam utilizar o veículo terreno para poder se despertar, não é? Então, dentro da doutrina, a questão mediúnica, ela é muito séria. E é muito séria, por isso que tem que ter todas essas características que o Francisco citou, né, que a responsabilidade, a assiduidade, o alinhamento dos objetivos dentro da reunião, confiança mútua entre os integrantes daquele grupo, porque a energia laços tem que ser muito de afeto verdadeiros ali, laços afetivos, né? Exatamente. Maria Antônia complementou muito bem essa questão e fechando isso, voltando à sua pergunta inicial, ela terminou de explicar por que não pode ser público, que era a sua pergunta inicial. Sim. Tudo tem um lugar adequado. Você precisa ter uma aula de algum assunto, você vai numa escola. Você precisa embarcar no avião, você tem que ir no aeroporto. Você precisa cuidar de uma doença, uma enfermidade, você vai num hospital. Então, a mesma coisa, você precisa se comunicar seriamente com os espíritos. Você não vai fazer isso na sua casa, você não vai fazer isso na praça, você não vai fazer isso num outro ambiente, você vai fazer na casa espírita, onde todo o ambiente é preparado, não só daqueles irmãos encarnados, estudados, bem-intencionados, mas de toda a espiritualidade que vai estar assistindo à manifestação adequada. Maria Antônia falou muito bem de que boa parte desses grupos são grupos de auxílio, porque aquele espírito que se manifesta tem um propósito diante dos desígnios de Jesus. Nós temos tem um plano para cada um. Então, não pode ser uma comunicação fútil e inútil, não é? Ela tem uma utilidade, tem toda uma mobilização para aquilo e não pode haver perda de recursos e de tempo, como no hospital, como na escola, como em todos os outros ambientes. Não há porquê, se a reunião é séria. Então, para isso, certamente, naquele momento, aquele espírito que está desnorteado, está perdido e precisa certamente de um contato com fluidos orgânicos do médium para que possa se restabelecer, de uma orientação daquele instrutor, daquele orientador e, logicamente, do amparo de toda a equipe espiritual que o levou ali naquele ambiente, certamente a comunicação é nobre. Ela tem uma utilidade muito maior do que uma simples curiosidade, como era no tempo de Kardec, né? No tempo inicial. A gente vai pegar um outro programa para poder explorar melhor o que o Francisco colocou, porque o Francisco colocou sobre o que leva o espírito a buscar uma reunião mediúnica, né? A gente precisa se aprofundar muito nisso, porque o ouvinte pode achar interessante. Maria Antônia, quer colocar mais alguma coisa? Eu só queria me lembrar, assim, citar, mas eu acho que também vale a pena um outro momento nós conversarmos sobre isso, porque muitas pessoas, porque a pergunta que você me fez, se uma pessoa chega e ela deseja uma informação no plano espiritual, me fez lembrar os fenômenos das cartas de Chico Xavier, né? Nós conhecemos a mediunidade do Chico, mas nem todas as famílias que lá ia muito em busca bem, do Chico bem. Conseguiam uma obter comunicação. As informações. Aliás, o Chico dizia isso, né? Que o telefone tocava de lá para cá. De lá para cá e não daqui para lá. Né? Então, muitas famílias voltavam para os seus lares frustradas porque não tinham obtido a informação. Mas por que não obtinha? Porque não era o momento. Não. Tanto para o espírito do outro lado como para a própria família aqui. Né? Mais uma vez, as obras esclarecem muito isso, né, Maria Antônia? E há muitas explicações do porquê dessa não comunicação. Muitas vezes é o próprio espírito que não está em condições de se manifestar. Não tem condições, né? A gente já sabe disso. Então, quem estuda a doutrina e compreende isso pode ter esse esclarecimento, né, Wilson? Claro. Sobre essas questões. Sem dúvida. Lembrando aqui o nosso amigo Paulo Patrese, uma vez ele fez um comentário que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, ele respondeu a alguém que disse para ele, falou: "Nossa, seu Paulo, é curioso, como se fosse uma coisa mística. Toda vez que eu vou abrir o Evangelho em casa, parece que quando eu abro, aquela mensagem que sai no Evangelho é aquela que eu preciso." Ele falou: "Não tem nada de místico nisso. É que todas as mensagens que tem no Evangelho cabem pra gente, a todo momento. Tudo que tá lá serve pra gente o tempo todo. Então, se abre, nossa, parece que era pra mim. E era mesmo. Se abre outra, nossa, parece que era pra mim. E era também pra você." Mas por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a pessoa vai num centro espírita com o objetivo de procurar alguma informação. E eu vou colocar aqui, até que por certa vaidade, como se o problema dela merecesse uma atenção e uma orientação específica sobre o que fazer. A Maria Antônia bem colocou, o Chico tem mais de 400 livros. Tem obras infindáveis para se ler, tem mensagens do Emmanuel que não acabam mais sobre os assuntos mais variados possíveis. Certamente, nessa obra existe o que você precisa. E quando você se propõe a abrir uma mensagem, como a gente faz aqui, e ler essa mensagem, naquelas entrelinhas, sem dúvida alguma, está o que você precisa ouvir. Então não é necessário ir lá na Casa Espírita para escutar de uma entidade que se apresenta, né, o que você deve ou uma não fazer. Personalizada, né? Personalizada, não é isso. Já foi escrito, nós já temos esses materiais todos em mãos. Bem, nós selecionamos uma poesia para finalizar o programa, chama Tempo e Vida, do espírito Maria Dolores. Foi extraída da obra Coração e Vida pela psicografia, do saudoso médium mineiro que citamos agora, Chico Xavier. Depois da morte é que vemos, quando a luz se nos revela, quanta sombra e bagatela guardamos no coração. Quantos lamentos inúteis complicava-nos a vida, quanta palavra perdida, quanto tempo gasto em vão. Quantas horas desprezadas de espírito desatento nos enganos de um momento que o próprio tempo desfaz. Quanta contenda improfícua, quanto disfarce no rosto que se transforma em desgosto, furtando a esperança e a paz. Alma querida, não creia seja a morte o fim de tudo. O tempo, esse sábio mudo, concede-nos voz e vez. Acompanha-nos o passo, age segundo a segundo e nos conhece o mundo, tudo aquilo que se fez. Ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas. Ninguém vive sem problemas. Onde estiver e onde for, vida é lavoura perfeita. Morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de transmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã, para quem acorda bem cedo, e às 20 horas. E aos domingos também, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que domingo tem o programa Visão Espírita, às 9:30 da manhã, ao vivo, com os amigos Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz Souza. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, são, portanto, mais de 19 anos, levando a você, amigo ouvinte, a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, que está aqui conosco hoje, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco também, Sérgio Aguiar, como operador de som, nosso amigo André Sanson, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos pela generosidade de nos acompanhar nessa tarefa, que possamos ter aprendido alguma coisa, que essas informações possam reverberar em nossos corações, que encontremos a coragem necessária para nos transformar, para mudar as nossas relações, para educarmos os nossos sentidos. Eu vou passar aqui as últimas palavras para o nosso amigo Francisco Mourão e vou pedir para Maria Antônia para também fazer as últimas considerações e fazer a prece de encerramento. Wilson, Maria Antônia, André e todos que nos ouvem, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Certamente para nós é sempre uma oportunidade de aprendizado ao compartilhar tantas informações, que nós possamos sempre, né, poder transformar essas informações em conhecimento e, ao trabalhar esse conhecimento, termos mais sabedoria. É isso que eu desejo a todos nós, pedindo sempre, né, a bênção constante do nosso Mestre Jesus. Muito boa noite a todos vocês. Boa noite a todos, também aos ouvintes. Agradecemos imensamente por estarem conosco. Agradeço a presença do Francisco, do Wilson e do André, que carinhosamente nos permite o aprendizado. E assim, ao encerrarmos as atividades dessa noite, queremos então encerrar com a prece. Senhor bom Deus, queremos vos agradecer em primeiro lugar a bênção de vida que nos concede e, sobretudo, a oportunidade que nos concedeu em vir para esta escola terrena e termos a oportunidade de aprender o Evangelho de Jesus e de conhecermos esta doutrina que tanto nos esclarece, de termos nossos familiares, nossos amigos e termos amigos que, além de amigos, nos trazem tanto crescimento espiritual. Obrigada, Senhor, por nos nutrir todos os dias com a vida e com os ensinamentos, especialmente com o Evangelho de Jesus. Que assim seja, que a paz do Senhor se estenda sobre todos os lares dos nossos ouvintes e nos lares dos nossos familiares, que aqui encerramos a atividade da noite. Obrigada.